A Rádio América volta a apresentar o programa Manhã América. 9:15, a Semana da Economia Criativa de Contagem na Grande Belo Horizonte começou ontem e vai até a próxima sexta-feira, dia 27 de outubro. O evento oferece palestras e oficinas gratuitas e tem como objetivo incentivar novos empreendedores e potencializar negócios. E para falar mais sobre essa semana interativa, eu estou recebendo aqui hoje no estúdio da Rádio América o idealizador da Semana da Economia Criativa de Contagem, o Rafael Aquino. Rafael, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio América. Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes da Rádio América. Eu falei aqui do objetivo, né, que é incentivar novos empreendedores, potencializar negócios. É isso que as pessoas estão buscando hoje em dia, principalmente nessa crise que nós estamos vivenciando? Exatamente, Luciano. Hoje em dia, as pessoas estão buscando outras alternativas para gerar renda. A gente sabe que esse modelo tradicional que nós temos aí hoje de trabalho e de emprego não cabe mais no contexto atual que nós vivemos. A gente tem muito aí hoje acesso à tecnologia, às redes sociais cada vez mais forte, mais presente no nosso dia a dia, e no campo da economia, da geração de renda, a gente tem que buscar formas contemporâneas também para seguir essas novas tendências. Agora, é preciso ter informação e conhecimento. Não basta apenas ter uma ideia, uma vontade e se aventurar nesse universo. Exatamente, exatamente. Hoje, com todos essas dificuldades que a gente vem tendo aí de caráter econômico, não dá para aventurar. E por outro lado também, tem uma certa limitação de oportunidades de formação nesse campo, né? A gente percebe que tem grandes pesquisas, diagnósticos, as universidades têm trabalhando nesse sentido, mas a gente não vê aquela oferta de curso técnico, de qualificação, de uma forma que venha atender todo esse contingente de pessoas interessadas em atuar nesse setor. E aí a ideia é, quem já tem uma experiência, quem já deu certo de alguma forma, é passar isso para quem está querendo começar? A formação nesse sentido aí? Exatamente. Todas as formações que a gente pensou para essa semana, né, que vai acontecer de 23 a 27 de outubro, são 14 atividades, foram divididas entre rodas de conversa, workshop e palestras. Foi pensada em maneiras de conectar quem já está inserido nesse meio, quem já está empreendendo nesse campo, mas que deseja se qualificar ainda mais, que informação demais nunca é um pecado, né? Sempre bem-vindo. E que essas pessoas também possam se inteirar com aqueles que têm uma ideia no papel e desejam executar. E essas atividades são gratuitas, abertas ao público? Ainda dá para quem, por exemplo, a semana começou ontem, né? A Semana da Economia Criativa começou ontem. Mas as pessoas ainda podem participar? Tem inscrição aberta ainda? Isso, então, podem participar sim, né? A gente abriu aí para cada atividade 20 vagas, dessas 14 atividades, então, 20 vagas para cada uma, e ainda tem condições de se inscrever. É só acessar o nosso site, que é o movecultura.org.br, e lá tem todas as oportunidades lá disponíveis. É claro que, assim, algumas de forma... Felizmente, assim, né, a gente ficou surpreendido que com 2 dias se esgotaram. Olha, assim, só. A gente começou, abriu as inscrições na segunda-feira da semana passada, né, uma semana atrás, e com 2 dias esgotou rapidamente, mas ainda tem oportunidade, sim. Isso mostra o quanto as pessoas estão ávidas por informação e por atividades nesse sentido. Exatamente, né? Buscando a qualificação, buscando a informação. E o mais importante é buscar trocar também, né? A gente está na sexta-feira, por exemplo, a gente vai abrir uma atividade que é justamente para conectar empreendedores e investidores. Só que é aberta a outras pessoas que queiram ir para participar, para ver essa experiência de perto. Essa conexão aí entre pessoas envolvidas, pessoas que já estão com essa negócio, digamos assim. Sim, com os planos de negócio em implementação, consolidados, né? A gente deu o nome de inovação e economia criativa, o que fazer, o como fazer. Sim. O termo economia criativa é justamente para a gente mostrar o quanto precisa se ser criativo em momentos como esse que nós estamos vivenciando, de crise, ou seja, de repente é uma coisa que já tem até no mercado, mas que vai ser apresentada de uma forma diferente, é por aí? Exatamente, a gente tem o conceito de economia criativa, que ele é bastante abrangente, que são áreas que você emprega o seu capital intelectual para desenvolver negócios, sabe? Para gerar renda. Essa que é a ideia, e a partir disso engloba toda a questão da diversidade cultural, desde o campo da gastronomia, na área da comunicação, da arquitetura, do design. Então é um ramo bem abrangente, que abraça diversas áreas aí. Sim. E que tem sempre um caráter visando a inovação. Sim. E assim, pensando assim, questões de inovação, ela se enquadra em todos os momentos, principalmente no de crise. Sim. Quem não inovar nesse cenário que nós estamos vivendo vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Uhum. Sabe? E é isso, a gente tem buscado trabalhar isso, trocar informações, sabe? Ontem mesmo, na abertura da semana, teve uma palestra sobre futurismo, sabe? Falando sobre questões que há uma década atrás se consideravam impossíveis e hoje é uma realidade no nosso meio. Sim. Sabe? Então a gente tem que estar sempre buscando se enquadrar no contexto contemporâneo, visando o futuro para desenvolver a transformação. Se a gente ficar naquela ideia de que a tecnologia vai atropelar todo mundo e passar por cima de todo mundo, mas se a gente ficar pensando nisso, aí nós vamos ser atropelados mesmo. Agora, se a gente usar a tecnologia como um aliado, nós vamos estar e surfar nessa onda. Hein? Exatamente, a gente tem que tentar trazer todos esses benefícios a nosso favor, pensando também no nosso benefício coletivo, né? Eu acho que quando a gente pensa também em economia criativa, a gente não pensa só naquela questão individual, egoísmo, a gente tem que pensar na coletividade e no bem-estar das gerações futuras. Uhum. Né? Então é sempre pensar em empreender, em inovar, mas de forma responsável e sustentável também. Esses aí são conceitos da chamada economia solidária, sabe? Sim, também. Uhum. E a economia solidária, ela tem muito aquele caráter do desenvolvimento social, né? Uhum. Daquela questão de produção, distribuição e geração de renda, pensando no viés da transformação social. Uhum, das pessoas que estão inseridas naquele contexto ali, sejam consumidores, sejam trabalhadores, fornecedores. Isso. É o que a gente chama de cadeia produtiva, né? A cadeia produtiva da economia solidária. Sim. Que tem um caráter transformador, sabe? Que pensa a longo prazo, não aquela questão imediatista de ter o meu dinheiro agora, porque eu quero fazer agora. Não, é pensando de forma responsável, sustentável e visando o bem-estar das gerações futuras. Visando o bem-estar das gerações futuras e de todo mundo envolvido ali também. Exatamente, naquela cadeia. Exatamente. O Rafael, e onde que está sendo realizada a Semana da Economia Criativa em Contagem? Né? Porque inevitavelmente se fala em economia solidária isso, também, mas a semana isso. É semana da economia criativa. Exatamente. Onde está sendo realizada, quem é que pode ir lá participar, até aberta a todo mundo, enfim, passa o serviço aí para a população. Vamos lá, então, é a primeira semana da economia criativa de Contagem, mas assim, está aberto para todas as pessoas de outros municípios, outras cidades que queiram participar, inclusive está vindo gente do interior, tem entrado em contato com a gente, que estão vindo. E está sendo em dois espaços lá no Eldorado, que é uma região mais central ali de Contagem, que sim, o acesso é fácil, dá para ir de metrô, tem transporte público, então a gente pensou em facilitar o acesso das pessoas. E está sendo num espaço chamado Casa Criativa, que está funcionando desde de maio do ano passado, que é um espaço que é voltado a conectar a comunidade e os empreendedores locais para poder pensar a cidade de forma responsável e sustentável. Né? Então, boa parte das atividades está acontecendo na Casa Criativa, que é na Rua Monsenhor Bicalho, número 263, no Eldorado. Uhum. E outro espaço que está recebendo as atividades é o Nerd Coworking. É um espaço onde tem vários escritórios compartilhados e que eles buscam também conectar vários empreendedores. O Nerd Coworking fica na Avenida José Faria da Rocha, também ali no bairro Eldorado. Maravilha, fácil localização. Então, o pessoal achar, quem quiser, tem algum telefone de contato também, se quiser entrar sim, em contato? Tem sim, tem o nosso telefone lá, é o 2557-6007, é bem facinho. 2557-6007. Exatamente. É isso? Isso. Então, só repetindo os endereços aí, a Casa Criativa na Rua Monsenhor Bicalho, número 263. Isso. E o Net Coworking lá no... Avenida José Faria da Rocha, tá na altura do número 4.500. Altura do 4.500, tranquilo, tranquilo de achar. Qualquer coisa, entre em contato pelo 2557-6007. Rafael Aquino, que é idealizador da Semana da Economia Criativa de Contagem, obrigado pela participação aqui na Rádio América. Volto sempre, viu? Muito obrigado, Luciano. Obrigado aos ouvintes aí da rádio. E todo mundo convidado para ir lá, hein? 9 horas 26 minutos agora. Rede Catedral de Comunicação. A Rede Católica dos Mineiros.